apresentado por Fernando Martins, também o nosso amigo Marcos Paulo Pio, resgatando as raízes da cultura do Brasil. Está no ar o De Bem com o Sertão, apresentado por Fernando Martins, também o nosso amigo Marcos Paulo Pio, resgatando as raízes da cultura do Brasil, resgatando as raízes da cultura do Brasil, resgatando as raízes da cultura do Brasil. Meu nome é Marcos Paulo Pio, está começando De Bem com o Sertão, apresentado pelo Marcos Pio e Fernando Martins. É isso aí, e hoje estamos aqui numa companhia muito boa do nosso amigo aqui, que ele também gosta de sertanejo, é o seu Pedro. É ele que vai, nós vamos fazer uma brincadeira junto aí e mandar esse programa especial para todos vocês que estão na roça, vocês que estão na cidade também. É cumprimentando aí também o seu Décio Cesarini, o pai do Decinho. A esposa dele, a Vera, que está sempre aí acompanhando online aqui com a gente na Rádio Maluco. Beleza, é isso aí, seu Pedro. Fala alguma coisa para nós aí. É, eu sou o Pedro, quer dizer que tá tudo bem e vamos fazer alguma coisa aqui. Espero que vocês gostem. Fernando, que moço vai tocar hoje no nosso programa? Nós vai cantar aqui, eu vou cantar com o seu Pedro, o Reino Encantado. Da povoação, foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra guardar o bezerro, e ao lado um grande mangueirão. Então tinha um forno de lenha, um pomar onde as aves cantavam, um coberto pra guardar o pilão e a tralha que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam. Conservado, quatro juntas de boi de primeira, quatro cangas, 16 cancis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois e eu na frente abrindo as porteiras. O sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonial e acabou-se o meu reino encantado. Thank you. só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último, mas com saudade, é um tempo bom que lá se foi. Esquecido embaixo da figueira, o nosso velho carro de boi. Dando sequência aí ao nosso programa, nós vamos cantar Apartamento 37 do Léo Canhoto e Robertinho. Sabia que ela gostava de mim. Queria apenas ver seu pranto derramando. Jamais pensei que aquela briga fosse o fim. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho. Mas de repente veio a chuva e apagou lá na estrada o sinal dos seus pezinhos. Fiquei tão triste sem saber o que fazia. Pois um anúncio no jornal dizendo assim: se alguém achar meu amorzinho, tenha pena, faça o favor de devolver ela pra mim. Meu endereço eu vou deixar esclarecido, porque talvez alguém a possa encontrar. Moro na Rua da Amargura 25, Apartamento 37, quinto andar. Apartamento 37, quinto andar. Apartamento 37, quinto andar. Aê! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele de espora. E a mulher namorada, eu passo o couro e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sobra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sobra encrenqueira eu dou de laço dobrado. Eu me embrulhão com meus versos tão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa e o grande deu Getúlio. Em Minas Deus o Celino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é rei da cortilha. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de pleito pra fazer outra Brasília. No estado de Goiás o meu pacote tá mandando. O no bazar do Mar do Minho, em Brasília o soberano. No repique da viola, balancei a jamboiano. Vou fazer a minha tirada, despedida dos paulistanos. Adeus que eu já vou me embora, que Goiás está me chamando. Vamos fazer o Menino da Porteira? Essa eu tô na cabeça, essa aí. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Que sorria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino eu não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, vejo a cruz no estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. De ouro fino levando lá do Cervagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. A cruzinha no estradão do pensamento não sai. Até fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Nesse pedaço de chão berrante eu não toco mais. Tá bom, tá pra começar, tá bom. Vê se nós pega o ponteado do Chico Mineiro. No recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levo meu bando, bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tendo Deus de sentinela. É dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha dá no terreiro, papagaio tagarela. Eu ando de parque, agito de botino de chinela. na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora e deixo cedo a corotela. Eu levo meu viradinho, que é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lá nem linha, na algodão e na franela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela. Ei. Sai, rapaz. Só querer que saia aí, ó. Então, nós estamos aqui com o Pedro, ele que tá mostrando o talento dele aí também. Eu tô com o violão aqui, ele também tá com outro. O Pio toca pandeiro. É, o Pio toca pandeiro aí. O Pio parou de piar um pouco, tava piando um pouquinho até agora, mas... E aí, se vocês aí desejam ouvir mais música minha, da minha autoria também, aí só vocês entrarem no YouTube... E colocar lá, compositor Fernando Martins. E logo aí, se Deus quiser, nós vamos gravar aí com eu e o seu Pedro pra jogar alguma coisa aí também pra vocês aí. É isso aí, gente, é isso aí. Vamos tocar em frente aí que atrás vem gente. Né? O rapaz com sua viola vem chegando no interior. Com chapéu de aba larga e trajo de labrador. É um prédio em São Paulo. Se não é faz moreninha linda, sabe que não é faz? Se não é que conseguir fazer o dueto. Canta aí. Moreninha linda. Meu coração tá pisado, com a alma que hoje cai, pisado pelo desprezo de um amor quando desfaz, deixando a tristeza lembrança. Deus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Não é preciso plantar. A paixão nasce no peito, falsidade no olhar. Você nasceu para outro e eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. E eu canto de tristeza, canário por padecer. De saudade da floresta e a saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Oh, chegamos aí mais um final do nosso programa de Bem com Sertão. Eu vou passar o meu site, que eu faço programa lá em casa. www.radiodifusorawebfm.com.br. Show da Difusora com Marcos Pio, das 8 até as 10 e das 7 da noite até as 8. Você pode participar através do WhatsApp, é 19 9915 97654. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. É isso aí, estamos despedindo aí também. Foi um prazer grande estar com o seu Pedro aqui. Nós fizemos umas coisas muito boas. Teve alguns errinhos pro meio que nós estamos ainda começando agora. Mas brevemente a gente tá de volta aí, ó, né? E fazendo sempre o cada vez melhor para vocês aí, tá bom? É isso aí, já valeu, gente, para vocês, tchau. E até o próximo programa, se Deus quiser aí. Chegamos ao final do De Bem com Sertão, apresentado por Fernando Martins e o amigo Marcos Pio, também na locução. Um programa sertanejo, alegria do povão. Chegamos ao final do De Bem com Sertão, apresentado por Fernando Martins, também o Marcos Pio, aqui na locução. Um programa sertanejo, alegria do povão. Um programa sertanejo, alegria do povão. Um programa sertanejo, alegria do povão.